É isso aí, tá, gurizada? Mais um Cachocaus aí, mais uma semana, mais uma correria que passou, mais produção de material, mais trago, e aí vamos embora então, que hoje tem bastante som no programa, bastante coisa do Japão, bastante coisa da Finlândia, bastante coisa boa, bastante banda fodida mesmo. E queria agradecer aí todo mundo que prestigiou o programa semana passada na estreia. E logo mais aí eu falo, cito os nomes aí do pessoal aí, mando os abraços. E vamos começar de som então, vamos começar com uma banda lá do Japão, lá, Total Influence aí, Disclose, banda do finado Kawakami aí. Vamos começar com dois sons do Disclose, Visions of Shaos e Wars Scars. E depois tem a Patiano com Atrapado, depois tem Abuso Sonoro com Sangue e Destruição. Depois tem uma banda aqui de Porto Alegre, que é No Rest com Sangue. Então, vamos aumentar o volume aí, e é isso daí, vamos preparar aí que mais uma hora de muita pancadaria aí. Som na caixa! Atrapado, atrapado, atrapado, atrapado, atrapado, atrapado. lucha ni seguir. Ser vivimiento así no se entiende. Nada justifica nuestra violencia. Nada justifica la destrucción. Isso aí então, pessoal, inaugurado o Cachocaus de hoje aí dessa quarta-feira. E vamos seguir no baile então aí. E agora dois sons do Caos aí, puta banda lá da Finlândia lá. Dois sons do Caos, depois vão ter dois sons do Combativo Subversivos, banda aqui de Canoas aqui, baita banda aí. O primeiro som deles é Sociedade Facionária e o segundo som é Cobaias dos Mais Ricos. E depois aí, por último, vamos ter um Disorder aí, clássico com The Good Song. Então vamos aumentar o som aí. Se tu não gostar do som, vai te a merda e é isso daí, vai te manter o cu. Bota pra quebrar aí no som aí. Solo Isso aí então, pessoal, mais um bloquinho aí. Vamos dar uns mandar um salve pro pessoal aí que tá escutando aí, mandar um salve pro Nariz da Rédea Solta aí, pra Andressa que ganhou neném essa semana aí, pra Nelise, pro Jonathan, pro Alexandro, na Tiolo Seis Furo, pra G, pro Thiago, pro Rogério, pro Josias, o Roxon, o Guilherme, o Seco, a Tamara, o Burns, o Quinho, o Homero, o pessoal da Pararraia da Desgraça ali, os punk de Rio Grande, os punk de Santa Maria, os punk de Porto Alegre ali, de Canoas, da região aí. É isso aí, agradecer o apoio de vocês aí. E vamos seguindo de som então, né? Agora vai rolar um som do Rascun aí. Depois vai rolar um Anmebix com No Goods, No Masters. Dois sons na sequência do Broken Bones, com Crucifix e Fight, The Good Fight. E um Eparjajetes aí, com Lupaus. Então, Vamos ligar o som aí, vamos aumentar o som aí. E é isso aí. We'll be right back. Isso aí então, né, pessoal? Mais um bloquinho, mais som. E a semana aí, subi aí, recebi uma notícia que vai ter uma gig com Olho Seco, clássica banda nacional aí, aqui no sul, aqui bem perto de Cachoeira, aqui em Gravataí, aqui em, vai ser em março. Então, vamos juntando as moedas, vamos juntando os níquel aí que vale a pena. E se pá, vou fazer uma excursão daqui de Cachoeira aqui, pra ir nessa gig. Então vamos se agilizando aí, né, isso aí vamos vendo mais além aí, mas se pá vai rolar uma excursão daqui de Cachoeira então, pra essa gig aí. Então vamos largar 5 sons do Olho Seco aí na sequência, com Sinto, Caminho Suicida, Morto, Desespero e lógico a clássica Olho Seco. E vale a pena ir na gig desses loucos aí, eu peguei uma gig com eles aí no Morro Stock há uns anos atrás e o bagulho é louco. Então vamos juntando as moedas aí e vamos ficar com o som do Olho Seco por enquanto aí. Nem raiva, nem dor, de será que restou? isso aí então, pessoal. Depois de um bloquinho, só olho seco, vamos seguindo então. Agora vai rolar um Ratos de Porão, dos primórdios do Ratos de Porão, lá com o João no vocal, do CDzinho Periferia. Vai rolar Asas da Vingança. Depois vai rolar Desobediência Civil com Ódio Eterno, Inocentes com Inimigo, Detrito Federal com Angra. E por último aí, semana passada rolou um probleminha aí no som do Pupilas Dilatadas, então fiquei devendo um som do Pupilas pra semana, então vai rolar agora aí com Michê na JB. E vamos aumentar o som aí, e quem não gostar, que aquela velha história, vai pra puta que pariu e é isso daí. Sentimento de culpa pela guerra que virá, toda a terra devastada, ainda temos que lutar. Asas da Vingança. Inimigo. sua carne. Te beija como Judas. Te beija como Judas. Sangue no seu sangue. Carne na sua carne. Te beija como Judas. Te beija como Judas. Inimigo. Inimigo. Inimigo. Inimigo. JB. É isso aí então, né, pessoal? Vamos chegando ao término de mais um Cachocaus. Lembrando que tu pode mandar sugestão, crítica, mandar merda, tudo mais aí, mandar som, divulgar banda. Tudo pela página do Facebook lá, agora criei vergonha e construí uma página no Facebook lá. Só procurar Cachocaus lá e curtir. Agradecer a todo o pessoal aí de novo que curtiu o programa hoje aí, semana que vem tem mais. E vamos indo pro último bloquinho então aí. Começar com Periferia S.A., a banda do João do Ratzeporão lá, com a Farsa do Entretenimento, As Mercenárias com Inimigo, The Clash com Jane. E o último som do programa de hoje eu queria dedicar para uma pessoa muito especial para mim aí, que tá sempre do meu lado nas horas difíceis e boas aí, minha eterna namorada, minha eterna esposa, minha eterna companheira aí, Annelise, Mercenárias com Loucos Sentimentos. E é isso daí. Som na caixa e até semana que vem então. E não esquece de curtir a página do programa lá ainda, se não curtiu. Só procurar Cachocaus no Facebook lá e até semana que vem então. Fui! Primeiro peão rodando. Vem pra cá, Paraibana, vem pra cá. Vão me mandar. and his job is done. He'll be over in a star for years. He's in love with rock and roll, oh. He's in love with Kelly Stonewall, oh. He's in love with Jenny Jones, oh. He don't like it for a job now. In the end, try lots of work, but the boss at the firm always thinks he should. But it seems like everyone, he got a fault, oh, Tina. They just went around without fear.